trago uma paixão por uma amizade pura e verdadeira. Tudo que troquei com ela foi amor sincero. Entreguei meu coração sem pensar em nada. Eu pensava que era feliz, mas um dia então descobri que o nosso mundo era apenas um jogo para ela. Lembro as palavras doces que ela me falava, que eu era sua paixão, o homem perfeito. Mas agora sei que era mentira tudo que o seu olhar dizia. Nada vai por fim esta amizade, somos amigos para sempre. Vamos esquecê-la em nome da nossa amizade, mesmo que peça chorando e diga que sem nós ela anda tão perdida. Vamos esquecê-la, ainda que venha a saudade. Eu não troco uma paixão por uma amizade pura e verdadeira. Vamos esquecê-la, ainda que venha a saudade. Troco uma paixão por uma amizade pura e verdadeira. Vamos esquecê-la em nome da nossa amizade. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca, que lhe vai fazer companhia, então, desde as 10 até às 12h30, na companhia da boa música portuguesa. Não é isso mesmo, Kátia? Olá, bom dia. Exatamente, até ao meio-dia e 30, podem ligar para o 0238-43-4800. E, como sempre, muita, muita música no programa do Telefone Toca. Sempre, sempre andarem. Vamos continuar com... E vamos continuar com Banda Lusa? Vamos a isso. Nosso romance não é mais segredo, uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo, meu bem, a nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo, uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo, meu bem, a nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo, uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo, meu bem, a nossa casa caiu. Nosso romance não é mais segredo, uma língua aruda descobriu. Agora toda a gente está sabendo, meu bem, a nossa casa caiu. Meu bem, a nossa casa caiu. Escapadinha, foi só um pulinho fora. A farra estava tão boa que até me esqueci da hora. Cheguei à casa de rastos, todo levado da breca. Tinha batom na camisa, tinha batom na cueca. O meu barranco caiu, chama o pedreiro. Meu amor berrou comigo, vou dormir para o galinheiro. O meu barranco caiu, chama o pedreiro. Meu amor berrou comigo, vou dormir para o galinheiro. sacode, cai na folia, salta a voz e sai do chão. Batendo forte no tum-tum da bateria, sacode, cai na folia, salta a voz e sai do chão. As mãos para o alto, para fazer a marcação. As mãos para o alto, no pulsar do coração. As mãos para o alto, para fazer a marcação. As mãos para o alto, no pulsar do coração. Batendo forte no tum-tum da bateria, sacode, cai na folia, solta a voz e sai do chão. Batendo forte no tum-tum da bateria, sacode, cai na folia, solta a voz e sai do chão. Banda Lusa aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Continuamos com a boa música desse lado. Espero que estejam todos bem dispostos neste dia de cheio de sol e de alegria. Vamos lá, Namba nos Suavezito. Suavecito, oh, oh, oh, oh. Suave.

Aqui estivemos com Maria Lisboa. Ela diz, eu sei que vais voltar. Eu volto sempre, e um acaba de chegar também, acaba de voltar. E assustou-me, caramba, fez-me um susto. Il arrive comme ça par derrière, il me fait... Et, je sais pas, non, mais je veux dire, il a ouvert la porte, je ne m'y attendais pas, j'avais le casque. Oh, et que estavas susto. A sonhar com quem, então? Personne. J'avais le casque sur les oreilles, j'écoutais la musique. Elle estava com o telefone, estava com segredos. Ah non, c'est pas vrai. J'avais même pas le portable. Il est dans mon sac à main, là, le portable. Ah non, mais il m'a fait une de ces trouilles. Heureusement que je ne suis pas cardiaque, je suis morte sur le coup. Oh là là, j'aurais dû te faire du bouche à bouche. Ouais, c'est ça, ouais, laisse-moi mourir dans ce cas-là. Non, mais c'est, tout le monde a entendu, je te laisse mourir. Voilà, laisse-moi mourir. Allez. Bonjour. Es melindrosa. So. C'est ça. Bonjour à toutes. Ça va? Et à tous. Ben, ça va? Bah oui. Tout beau, tout bronzé. En tout cas, nos auditeurs, ils peuvent appeler en masse, hein, ceux qui ne sont pas partis en vacances. Oui, parce que je pense qu'on n'est pas nombreux à être ici. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de Portugais qui sont déjà partis. Ils partent tous au mois d'août. Je ne suis pas sûre. Là, j'ai eu un coup de fil d'un petit jeune homme. Enfin, je pense que c'est un jeune. D'ailleurs, tu m'as préparé sa chanson. Oui, tout à fait. Super. Je suis à tes ordres. On y va. Voilà. Oh là là là là. Ah bon? Alors, c'est de la part de Jérôme pour sa maman et pour nous de la radio. On le remercie. Il voulait écouter Jorge Freire avec Segredos de Amor. On rappelle le numéro de téléphone? 02 38 43 48 00. Ouais, voilà. Jérôme est là pour prendre les Je vous donne le numéro de Katia si vous voulez aussi. Ça, ouais. C'est plus direct. Ouais, bien sûr, et moi je donne le tien. T'auras sûrement plus d'appels que moi, va. Même ceux qui sont en vacances au Portugal. Ils peuvent écouter par Internet. Mais oui, ils peuvent nous écouter, même via le Facebook. Je suis connecté, Facebook de, la page Facebook de Radio Arc-en-Ciel. Ah bon, vous pouvez. Eh ben. Oui, voilà, tu vois, je suis moderne. Je suis moderne, qu'est-ce que tu veux. Alors, donc, il faut qu'ils fassent quoi, les gens? Eh bien, il suffit d'aller sur la page Facebook de Radio Arc-en-Ciel et puis d'envoyer un message privé et puis je suis ligué. T'es connecté. T'es ligado à coisa. On y va. Alors. São firmes

importa se ela tem sentimento. Esse maldito arranjou um homem rico e não importa se ela tem sentimento. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Zé Malhoa, vou roubar a noiva do altar. E on continue? On continue. Ah, c'est Michael Carreira. Ouais, une nouveauté qui va faire un succès. C'est déjà. Ça c'est... tourne bien. Ouais. Ah ouais, moi, je l'ai vu, là, ces deux, trois jours. Là, je l'ai vu, mais. Ben oui, je l'ai vu. C'est avec une, ouais, je l'ai vu. Avec une brésilienne. Et, ok, on écoute. On écoute. Pra tirar o pé. Então sai, sai, sai da minha vida, vai. Ela diz que eu não dou valor. Diz que entre nós não há amor. Mas eu sei que ela ainda pensa em mim. Apesar de dizer que chegou ao fim. Eu sei que não. Música diferente, mas música portuguesa. É o conjunto Diapasão. Quando eu te... E mais uma novidade, Madalena do Meu Amor. De mãos dadas com outro amor. E eu fiquei quase chorando. E eu pedi muito ao Senhor. Eras tu, ó Madalena. Eras tu, o meu amor. Eras tu, ó Madalena. Eras tu,

sentimentos. Agora sabe o que é o amor. Medo de amar. Serás minha mulher. Estava com a boca aberta. Isso, isso aqui. Alors, on continue. Ah, Vinaise. Ah, alors, c'est de la part de Katia, madame. Elle est fatiguée, je ne sais pas ce qu'elle a fait cette nuit. Non, mais, ah, bah, justement, j'ai mal dormi, c'est non, ce que je disais. On va tout dire, elle était en train de rêver sur la chanson, les yeux fermés, la bouche ouverte. Elle se croyait allongée sur la plage. Ah non, pas du tout, non. Alors, c'est dis-moi de la... à quoi tu pensais alors. Non, rien, j'ai eu un petit moment d'absence. Bah oui, je suis KO, je vous jure, c'est dingue. Oh là alors, là c'est là de là la part. Fait hier soir mais rien, le pire, c'est que rien du tout, j'ai rien fait. Alors, c'est de la part de madame de Arujo pour Rosie, Carla, Isabelle et Safieline, pour Nicole Diaz, pour toute l'équipe de la radio. On va écouter. Ah bah attends, parce que j'en ai une aussi. Une, vas-y. J'en ai une comme aussi. Quoi, c'est... rien faire, ça fatigue. C'est d'Iliana et puis de Fernanda Campos et puis bah de moi-même. Et tout, voilà, on souhaite un bon anniversaire à Nicole. Bon anniversaire. Voilà. Tout le téléphone sonne, toute l'équipe. Hein. Toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel souhaite un bon anniversaire à Nicole. Bah oui. Bon anniversaire à Nicole. Et on va écouter une chanson que j'aime beaucoup, Nós Somos Iguais, Capoeira. Quando não estou bem, e é preciso de te ver, não há mais ninguém. Consegue compreender aquilo que eu passei? Só tu consegues sentir o que eu sinto. Estiveste a meu lado.

magia, ou uma história sem fim. Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Vamos gozar a vida, para sempre sorrir. Nosso amor é magia, ou uma história sem fim. Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. Vamos gozar a vida, para sempre sorrir. Nosso amor é magia, uma história sem fim. Vamos gozar a vida, vou para sempre te amar. Nosso amor é romance que não vai acabar. L'entreprise Alberto à Orne recherche un maçon polyvalent avec des connaissances en maçonnerie, carrelage, menuiserie, peinture extérieure et intérieure. Possédant le permis B, libre de suite. Contactez l'entreprise Alberto Coelho au 06 75 60 59 65. E continuamos com Jorge Freira. Quando lembro com carinho. Alors, c'est demandé de la part d'un auditeur, Jérôme, pour Jérôme de la radio. Donc, on va écouter Quando lembro com carinho. Jorge Freira. Traz o sol ao meu sorriso num amor que não tem fim. Traz os montes uma festa e o Minho é um festão. Traz os montes uma festa e o Minho é um festão. E logo se manifestam à chegada do verão. E logo se manifestam à chegada do verão. Vem um sorriso ao meu rosto quando lembro com carinho as festas do mês de agosto entre as dos montes e Minho. Vem um sorriso ao meu rosto quando lembro com carinho as festas do mês de agosto entre as dos montes e Minho. O Minho é uma farra, é uma farra este Minho. Algazarra, um dá bagaço e bom vinho. Há uma mega algazarra, um dá bagaço e bom vinho. Um norte cheio de cantigas e de um bem-estar oriundo. Um norte cheio de cantigas e de um bem-estar oriundo. Um desses tem raparigas das mais lindas que há no mundo. Um desses tem raparigas das mais lindas que há no mundo. Vem um sorriso ao meu rosto quando lembro carinho as festas do mês de agosto entre as dos montes e Minho. Vem um sorriso ao meu rosto quando lembro com carinho as festas do mês de agosto entre as dos montes e Minho. Festas do mês de agosto entre as dos montes e Minho. Vem um sorriso ao meu rosto quando lembro com carinho as festas do mês de agosto entre as dos montes e Minho. Entre as dos montes e lá no Minho lembro tudo com saudade, com muito amor e carinho. Entre as dos montes e lá no Minho lembro tudo com saudade. Jorge Freira, aqui nas platinas. Arrête. De Radio Arco-Iris. Aïe, aïe, aïe. On continue? On continue. Avec quatre beaux garçons. Ah, ça, c'est toi qui le dis, je ne les ai pas encore vus. Bien sûr, tu as raison. Tout à l'heure, elle est en train de. C'est ça, ouais. Le coin de l'œil, là. Ouais, ouais. Ah, alors, c'est quoi le titre? Quatre mens. Four mens. Ouais. Ninguém pode parar. Em português, quer dizer quatro mens. Bah, quatro homens. Não sabias? Não, é mentiroso. Alors, on continue avec notre dédicace. Alors, on m'a demandé une chanson spéciale, mais j'ai pas retrouvé le CD. C'est de Madame Maria et de Francisco Macedo pour souhaiter un très bon dimanche à Nicole Diaz et surtout un très bel anniversaire. Para a festa ser boa, tem que haver vinho na mesa, uma broa e salpicão, é uma festa portuguesa. Quando a festa não presta, é porque o vinho acabou. Puxa então pela concertina, que o malhão já começou. A malta gosta de comer e de dançar, e para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, e para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, e para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, e para a festa toda a noite ninguém pode parar. No bailarico tudo fica mais bonito, toda a gente quer dançar bem. E para a festa ficar bonita, não pode faltar ninguém. Todo mundo se agita quando ouve a concertina. Dança novo, dança velho, o menino e a menina. A malta gosta de comer e de dançar, para a festa para a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, para a festa para a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, para a festa para a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, para a festa para a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, para a festa para a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar, para a festa toda a noite ninguém pode parar. E acabou. E vamos continuar com uma dedicatória da parte da senhora Dias de São João Blanc para os seus filhos Célio, Nuno e Francisco Dias, para as suas noras e netos, a quem deseja um bom domingo, e para desejar um feliz aniversário a Nicole Dias. Muitos parabéns para ela. E temos outra dedicatória que é da parte de Manuela, por souhaiter um très bon anniversaire à Nicole Dias. Plein de gros bisous, on écoute Tony Carreira avec Saudade de ti. Bem sei que nunca mais pensaste em mim. Como vou e como estou depois de te perder. Também sei, mesmo a viver, morri para ti. E o meu nome jamais voltaste a dizer. Eu bem sei que nunca mais falaste em nós, do que foi e do que fiz um dia por nós dois. Também sei que sou silêncio em tua voz, e só Deus sabe como eu estou. A saudade de ti tomou conta de mim, me mata por dentro. Esta falta de amor nunca me abandonou desde que eu te perdi. A cor da sua ser quem se esqueceu de mim. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Se estou só ou como tu até tenho outro amor, também sei que a minha vida já nada te diz. Só Deus sabe, só Deus sabe como eu vou. Esquecer quem se esqueceu de mim. Continuamos com a nossa música, vai ser agora São Domingos, c'est ça? Tout à fait. Dans mon Beijing, c'est de Sylvia, pour souhaiter un bon dimanche à Alberto Colo, toutes les personnes qui seront présentes cet après-midi. Je ne sais pas ce qui se passe cet après-midi, mais en tout cas, voilà, pour, ça toutes va faire les la fête. Pour toutes les personnes qui seront présentes cet après-midi, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, voilà, on merci. Leur souhaite un bon dimanche. Hein. Ouais. Et vamos ouvir-los en live, en public. Dans mon Beijing. Ouais. Entrei na sala, estavas ali sentada, naquela mesa toda arrepiada. Olhei para ti, vi a tua beleza, ganhei coragem e sentei-me à mesa. Ficaste louca com a cabeça à roda, e eu mortinho por cantar esta moda. Ficaste louca com a cabeça à roda, e eu mortinho por cantar esta moda. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Yeah! Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me carinho e vais ver o que eu te faço. Opa! Essas palmas aí em cima também! Pele morena, doçura no olhar, viste um convite, levei para dançar. Olhei para ti, senti o teu desejo, ganhei coragem e roubei-te um beijo. Ficaste louca com a cabeça à roda, e eu mortinho por dançar esta moda. Ficaste louca com a cabeça à roda, e eu mortinho por dançar esta moda.

cette chanson est spécialement pour mes petits-enfants. Allez, alors on écoute Jane, Alright. Non, mais là, attention, elle est au bord du gouffre, là, Katia. Là, attention, là, moi, je... Non, là, ça va mieux. Elle est chic, mais elle essaie de comprendre. Carlotte. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be your city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be de mentir, tu m'agaces. Ah, ben je t'ai filmé. Oui, bien sûr. Sauf que tu veux pas que je publie. Arrête tes bêtises. Alors, cette chanson, j'ai ma petite fille, elle connaît presque les paroles. C'est vrai terre. Ah, bah, votre petite fille, elle a bon goût. Elle connaît au shoot. Elle a quel âge? Ah non, pas celle-là, celle qu'on vient d'écouter. Ah, en anglais. Ah, bah, ouais. Elle est bien aussi, Jane. J'aime bien. Et là, on va écouter Shoot si pente à pêche, comme Minha Casinha. Ça, c'est plus moi qui la connais. Oui. Bah, c'est la jeunesse de Katia. Voilà, c'est ça. Quand la jeunesse, ouais. Tu devais être bien adolescente déjà. Yeah. moi. Então aqui estivemos com os chutos. Et... Ah, je me fais agresser là. Ah, arrête. Tu devrais mettre la vidéo sur YouTube. C'est hein, ça, sur, ouais. Non, mais j'ai tout enregistré là. Bon, on va remettre la caméra ici. Katia en train de danser sur, sur la table. Bon, là, allez, vas-y, un deuxième mytho là. Ouais, allez, je suis entouré de menteurs. Ah là là là là. Allez, dors. Ouais. Moi, je suis tranquille. Hein. En tout cas, elle est la unique mulher. À qui nous écoutons. Ah, ouais, ça. Voilà, à qui. Et on va écouter une belle chanson. Ouais, on continue, c'est de la part de Fatima, la maman de Jean-Pierre Martins, pour souhaiter un bon anniversaire à Nicole Diaz à l'occasion de son anniversaire avec de gros bisous. Ralph, unique mulher. Na raiva eu te digo coisas que até magoam. Sim, eu digo tantas coisas feias. Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não liga não. O que na raiva eu te digo, pois é ela falar por mim. Não liga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu fica sempre um segundo inquieta. Tu pra mim és a única mulher que me satisfaz. E com apenas um abraço me desmonta. Por vezes já guarda, dizes que vais embora e eu no meu orgulho digo vai. Demonstro não me importar se tu já não queres ficar, mas a cena é diferente pois por dentro choro. Qui t'écrit là? À personne. Si, si, je t'ai vu. Elle a une petite chaussette pour mettre son téléphone. Parce que j'ai pas trouvé d'étui encore. Je crois c'était une chaussette de mon fiel quand il tu est m'as petit. Fait peur, je croyais que c'était autre chose. Ah bon? Quoi donc? Je sais pas. Elle en tousse. Allez, ah, j'aime bien celle-là. Jouons Pedro Paez avec Mentira. Tiens, réponds au téléphone, c'est pour toi. Ok, d'accord, j'obéis. Sinon, je suis maltraitée. Radio arc-en-ciel. Dá-me vontade de te ter a meu lado, vendo-te olhar para mim. Sei que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Deitado no rochedo, canto para ti. Como um pássaro livre que voa sem fim.

Então aqui estamos com esta dupla, Zé Amaro e Lúcia Pérez. E temos uma pessoa em linha. Alô, alô? Alô. Bonjour. Como tu t'appelles? Lisa. T'appelles comment? Lisa. Lisa, ok. On entend mal. Ouais, c'est... Attends. Vas-y, c'est quoi? Tu veux souhaiter un bon anniversaire? Alors, à qui? Vas-y, dis-nous. Bon anniversaire, Léandre. Et Léandre, c'est qui? C'est mon petit frère. D'accord. Il a quel âge? 4 ans. 4 ans. Et toi, tu as quel âge? 6 ans et demi. D'accord, Lisa. Elle est mignonne. Bah oui, elle est pas comme toi. Je voudrais écouter une musique en portugais. D'accord, c'est quoi comme musique? Tu connais une musique d'anniversaire en portugais? Oui. Ok. Merci. Eh ben c'est nous qui te remercions. Bon dimanche à toi. Tu pars bientôt au Portugal? Oui. Tu es contente de partir? Bon dimanche à toi aussi. Bon dimanche, à bientôt. Au revoir. Au revoir, Lisa. Des bisous. Donc on va écouter une chanson demandée de Lisa pour son petit frère Léandre. Voilà. De Parabéns. Parabéns. Et l'ami Jorge Freire. Parabéns. Parabéns. Folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, que uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Era. Continue. Bien fait. Qu'est-ce que tu y as fait là pour qu'elle crie comme ça? Casque sur la... Non, c'est moi avec le casque. Ah, pour une fois, tu vois. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Arrête. Elle est fatiguée. Allez, vas-y, on continue. Cet après-midi, elle va ranger. C'est la chaleur. Elle va ranger. Non, mais c'est vrai, hein, c'est. C'est. Pourtant, on a la clim. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est dans ton truc à toi, elle n'est pas ici, la clim. Elle est négative. Et on la sent pas ici, la clim. Elle est négative, cette fille. C'est là, c'est la chaleur, là, dans le studio, là, c'est en train de m'endormir. Ah, bah, tu dormais déjà avant. Déjà quand tu Mais depuis que je suis arrivée, c'est normal, c'est la chaleur du studio. Ah, bien sûr. Les jeunes, un peu d'énergie. Mais c'est pas la question, mais t'as la clim, toi, tu te racontes. Elle est plus jeune, elle. Non, je suis plus toute jeune, c'est sûr. Non, mais il fait chaud et la chaleur, ça a tendance à m'affaiblir. Ça me met un petit peu. Un coup de mou. Emmenez-y des vitamines. T'as la patate, toi, quand il fait très chaud. Dans le studio, il fait chaud. Et t'as la pêche. Vois que j'ai pas la. Est-ce que tu me vois en train de. Ouais, mais toi, tu prends de la drogue, toi. Tu te drogues, je sais pas quoi. Tu te vois ronfler, là. Mais moi non plus, je ronfle pas. Arrête de dire ça. Je t'ai filmé, sauf que tu veux pas que je publie. Allez, arrête de mentir. Allez, on continue avec ça nous manquait. Ça nous manquait. Et 2000 ovato, non, pas du tout, non. J'étais tranquille quand il était pas là. Moi, ça me manquait un petit peu, ça. Moi, j'étais bien quand il était pas là dimanche dernier. Dit-elle en me regardant. Personne du coup de l'œil, en souriant. Oh oui, bien sûr. Ah ouais, caray. You must have that. Oh là là, j'en dormais pas la nuit. C'est peut-être pour ça que je dormais mal. Ouais, c'est ça. Oui, tu vas voir ce soir, tu vas mieux dormir. Au faire des cauchemars. Tu m'envoies un message demain, d'accord ? Bien sûr, oui. Oh, si je dors mal, tout va, HBL. Je vais faire des cauchemars à cause de toi. On va continuer avec Luis Fonsi et Demi Lovato avec Échame la culpa midi tout pile. J'ai une dédicace. Ah, il y a une dédicace, vas-y. Bah, oui, c'est de la part de Sandra et Nuno. Pour l'anniversaire de Tata Nicole, pour faire un gros bisou aux copains de Chingy, Joël et Andrea, aux beaux-parents de Saint-Jean-de-Blanc et à la famille de Nevers. Avec des gros bisous à tous. Voilà. La famille de Nevers qui nous écoute tous les dimanches. Ah bah là, avec Katia, ils vont plus nous écouter là. Ah bah tant pis. Hey Fonsi. Hey Fonsi. Hey Fonsi. En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Succès d'été, t'as vu? Ah ouais, bah j'écoute, moi on a écouté que ça là, genre on entend que ça là sur les radios portugaises, il y a que ça. Voilà. Ça est Señorita.

¿Quién diría que me enamoraría aquel día? Je le fais tout petit. Hey ya, una señorita, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. Bon courage à celui qui te mariera. Je vais me contenter de t'appeler Maria. Sous le soleil de Santa Monica ou Santa Maria. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attends de moi. Je t'ai vu apparaître et disparaître comme un ninja. T'entends des choses sur moi, tu te méfies, je le sais déjà. Je te retiens, tu m'échappes, silencieux comme un chat. Toujours à l'affût de quelques dinero. Pas facile d'aimer avec un cœur derrière les ballots. J'ai perdu beaucoup de sang, il serait temps de me faire un galop. Juste après la paix, on aligne, yo te quiero. Se rumora que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Hombre María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Et c'est des musiques qui donnent envie de partir en vacances. Hein. Ah bah oui, hein. Tu mets sa musique parce qu'elle se casse dans 20 minutes, elle. Hein. Elle fait pas d'heures supplémentaires. Hein. Et on écoute le nouveau Lucenzo. Mais c'est pas Lucenzo, je t'ai déjà dit. Non, il fait juste un featuring, il dit quelques mots, mais le chanteur, c'est pas lui, c'est Mister You. Enfin, il est dessus, c'est pas lui. Oui, mais c'est pas lui le chanteur. En plus, je t'ai dit, ne mets pas ça, j'aime pas, qu'est-ce que tu fais, tu la balances. Voilà. Ouais. Et tout à l'heure, il dit, vas-y, je vais. Et toi, t'es une vraie balance aussi. Elle se barre dans 20 minutes. Hein. Tu mets ça dédicace, là. Moi, j'attends Kimberley pour quelqu'un qui a appelé. Qu'elle sait banquer. Moi, je m'en fous. À midi et demi, je m'en vais. En plus, elle veut des sous. Je me casse dans le la ville, j'ai pas le moral à zéro. Regarde où tu viens, tu ne seras pas déçu, gros. Fais ça pour la thune, à la base y'a pas d'études. Prêt à sortir le projet, j'ai les chapeaux pleins d'euros. J'ai fait le dawa, je sais plus, je crois qu'on a laissé des plumes. Je me rappelle juste qu'on a posé en gros. J'ai mis de côté les études, je préférais faire des thunes. Pendant que c'est nous, faut que j'attende dans le vent. Yeah, mamacita, à ton vice on est habitué. Oh yeah, mamacita. Porque salí desde abajo y doy muy trabajo, mucho talento y sudor. Ahora papi sigo mi destino y crucé mi camino, los haters caminando. Yaga, yaga, yo, mamacita, nosotros controlamos el flow. Oye, mamacita, tú sabes que no hay otro como yo. Je sais plus, je crois qu'on a laissé des plumes. Je me rappelle juste qu'on a posé en gros. J'ai mis de côté les études, je préférais faire des thunes. Pendant que c'est haineux, faut que j'arrête dans le vent. Yeah, mamacita, à ton vice on est habitué. Oh yeah, mamacita, des meufs belles, y'en a partout, tu mais sais. Mais c'est un porra, papel y malboro. Canto por todo lo moro, que quiere nuevo de oro. Quiero un beso de tu boca, la gente está muy loca. La manzana quiere vodka, vale, bailame un poquito, gorda. Tengo lo que tú quieres hoy, mamacita. Luchando controlamos el flow, mamacita. Tú sabes que no hay otro como yo. Je sais plus, je crois qu'on a laissé des plumes. Je me rappelle juste qu'on a posé en gros. J'ai mis de côté les études, je préférais faire des thunes. Pendant que c'est haineux, faut que j'arrête dans le vent. Yeah, mamacita, à ton vice on est habitué. Oh yeah, mamacita, des meufs belles, y'en a partout, tu sais. Oh, what you see? Yeah. No pasa nada, tía. Conexión increíble. Yeah. No jugamos, papi. Jugata da Lucenzo. Tú sabes. Allez. Lucenzo. Ouais, mystérieux, mais bon, c'est pas grave. On continue avec une dédicace du signor Antonio Lorenzo pour toute la famille Lorenzo de l'Argonne, pour les ouvintes et locuteurs de radio. Un bon domingo à tous, vamos ouvir. Kim Barreiros com Quero Ser Banqueiro. O povo deposita no banco e o dinheiro foge aos milhões. Depois, para pagar as dívidas, sobem impostos, baixam pensões. Depositei dinheiro no banco, pensei que estava seguro. Quando acabou o prazo, nem dinheiro e nem juro. Quando eu for grande, não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Quando eu for grande, não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Olharam bem para mim como se fosse um ladrão. Tive que me identificar para uns euros depositar, mas para offshores milhões podem voar. Quando eu for grande não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Quando eu for grande não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. A desculpa é fuga aos impostos, branqueamento de capitais. É a conversa da treta, cada vez nos lixam mais. Tribunais e julgamentos, temos circo o ano inteiro. Ninguém vai para a cadeia, nem o povo vê o seu dinheiro. Quando eu for grande, não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Quando eu for grande, não quero ser ladrão, quero ser banqueiro, que assim não vou para a prisão. Alors, cette chanson d'Oublié de Pstal, ça a été demandé. Non, mais c'est, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ta jeunesse, mais c'est pas ça. Alors, foi pedido do Nelson Santos. Bonjour. Se fosse possível, queria dedicar a música. Mais, para, tira a mão daqui. Oh, dis pas ça, non, que Nyovil até pensa. Bah, até pensa. Qu'est-ce que tu crois avec ta chaise à roulette, là? Je recommence. É do Nelson Santos. Il pediu. Tira a mão daí. Se fosse possível, queria dedicar uma música a Bilhete Postal de Luís Manuel a todos os imigrantes que estão neste momento em Portugal a passar férias e quero ainda desejar a vocês um bom domingo. Bom domingo aí, ele. Muito obrigado. Não, mas tu não. Ele disse todo. Bom, eu não disse todos porque. Menos ele, a Cátia. Todos menos a Cátia. Ok, não faz mal. Boas férias na mesma, senhor. Ele não disse que estava de férias. Ah. Está a dizer que manda, deseja a todos um bom momento para essas pessoas que estão em férias em Portugal. Okay. Estás a compreender? Isto tudo posto bem às avessas, em português, que é que dá? Se calhar a tua frase ninguém entendeu. Se pusesses a mão ao outro lado. Por isso é que querias. Vamos ouvir o bilhete postal. Olha, tu que podias mandar um bilhete postal de Portugal também, da Marão, da tua freguesia. Se é para a Marão de ser. A minha freguesia é linda. É de longe. Não, também não. Então, é desconhecida o meu. É lixo? Eu acho, não, também não. Não, é porque ninguém conhece. Não há postal da freguesia não, não dela. Há não existe não, postal. É da Marão de ser. Mas faz a fotografia lá, tu no meio desta freguesia. Vou a Marante, vou pôr em cima da ponte. O teu vilage. Ou ao pé de São Gonçalo. Fazes uma foto do teu vilage. Da minha aldeia. Da tua aldeia e mandes para a cá. A minha aldeia é muito bonita. Mas eu não disse que não era bonita. É muito bonita. Eu não disse não que era, faças pouco. Eu não disse que era não feia. Não estejas com ciúmes. Não, tu, porque és do Porto,